2 Salvador, boa noite, gol no 896. Boa noite, gol no 896, contato radar vigilante, supernível 390, saída Puca, desvios a critério. Positivo, então informa que está mantendo a proa a partir da terceira milha em vez de curva à esquerda. Vai manter a proa sempre, evitar formações à esquerda. Subindo para o 390, após 5 milhas da presente, vai reinterceptar a subida. Ciente. Após pode voar direto o Jamo. Ciente, após desvio 5 milhas, direto o Jamo, obrigado. Subindo para o 390, gol no 896. Suba restrito ao nível 290. Subindo restrito ao nível 290, gol no 896. Gol no 896, da presente aproando Jamo. Gol no 896, chame centro Recife, frequência 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. 26, 685-2545, centro Recife, Gol no 896, grato, boa noite. Alô.